Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é quinta-feira, estamos a 2 de dezembro de 2010 e eu cá estou para lhe fazer companhia em mais um Musicália. Ora, às quintas-feiras, como sabe, trazemos-lhe sempre músicas de artistas que são conhecidos, mas cujas melodias essas é que não são conhecidas. Ou as melodias ou as versões. Há aqui músicas que certamente serão conhecidas, mas não nas suas versões, ou melhor, não nas versões que aqui escutaremos. Ora, o primeiro tema que vamos ouvir é de uma pequenita que se chamava Vanessa Carlton. Não sei exatamente que idade é que tinha esta intérprete, mas o que é certo é que se amadureceu e ficou com uma voz lindíssima. Vanessa Carlton mostra que também há artistas que nasceram do nada. Vanessa Carlton traz-nos Ordinary Day, um tema que pelos vistos cantava desde adolescente e que acabou por fazer dele um grande sucesso. Ora, pois muito bem, abrimos a emissão de hoje, a número 125, com Vanessa Carlton e Ordinary Day. Just a day, just an ordinary day, just trying to get by. Just a boy, just an ordinary boy, but he was looking to the sky. And as he asked if I would come along, I started to realize that every day he finds just what he's looking for. And like a shooting star, he shines. He said, take my hand, live while you can. If we walk now, we will divide and conquer this land. As he spoke ordinary words. No, they did not feel. No, for I felt what I had not felt before. And you swear those words could heal. And as I looked up into those eyes, his vision borrows mine. And I know he's no stranger, for I feel I've held him for all of time. And he said, take my hand. Vamos agora ficar com dois temas de José Malhoa, é verdade. Ora, um artista que é bem conhecido, tem muita música conhecida, mas até que ponto é que podemos dizer que conhecemos José Malhoa? Não sei se sabia que este artista português começou a cantar ainda na década de 70, final da década de 70. Ora, sucede-se que nessa altura não fazia músicas como faz hoje, não é? Fazia músicas de outro género. Por exemplo, O Velho Homem do Acordeão, ou Tempo Perdido. É um percurso universitário que José Malhoa traça de forma amargurada, pois parece que afinal foi mesmo tempo perdido para José Malhoa. Ora, são estes os dois temas que vamos ouvir. Dois temas que aos quais temos acesso esta semana e que, sinceramente, nos deixaram bastante surpreendidos. A mim, particularmente, deixou-me muito surpreendido estas músicas de José Malhoa, especialmente O Velho Homem do Acordeão. Gosto muito, então decidi partilhá-la convosco, e já que é uma música pouco conhecida de um artista muito conhecido, ora, nada melhor do que trazê-la aqui ao Musicália, à edição das quintas-feiras. Vamos então ouvir lá agora O Velho Homem do Acordeão, de José Malhoa, e logo depois, do mesmo artista, vamos chegar com Tempo Perdido.